aprenda a me virar. Assuma uma posição. Me diz por quanto tempo vai durar essa situação. Vai ou não vai? Vai em frente ou deixa passar? Sai ou não sai? Quem levanta perde o lugar. Na vida tudo é simples demais. Vai ou não vai? Machucar as mãos é muito simples. Sou calma como a brisa de verão, mas posso arrancar até prédios do chão. Eu sou assim como o vento. Sou muito simples. Eu sei que pra você tá bom, e eu que aprendo a me virar. Tudo é simples demais. Vai ou não vai? Tudo é simples demais. Vai ou não vai?